vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Trunks chega ao passado e descreve o que vai acontecer 17 anos depois. No futuro, um novo inimigo vestido de negro, igualzinho ao Son Goku, vai tentar destruir a humanidade. Não te preocupes, Trunks, que eu vou até ao futuro. Ninguém vai dar cabo desse cachalote sem mim, ouviste? Vamos até ao futuro para vingar o que aconteceu! E quando Son Goku e os amigos se unem contra o inimigo, o céu abre-se em dois. Olá, Son Goku. És tu o guerreiro negro, hã? Son Goku contra o guerreiro negro. O caminho para um futuro desconhecido. Agora já percebi. Tu viajaste no tempo. É a fotocópia dele. Quem é aquele? O Goku. Bills, olha só. Tu já reparaste na mão direita daquele guerreiro? Aquilo é um... Pois. O Vegeta. E até o Bills, o deus da destruição. Há algo de muito estranho que se está a passar aqui. O que é que aquele tipo pode querer? Seu maldito! Como é que tu conseguiste chegar até aqui? Ao que parece, Trunks, tu não és o único a conseguir viajar no tempo. Tu achas que eu ia te deixar escapar desta maneira? O que é que disseste? Podes parar por aí! Tu não vais derrotar... Pai! Deixa-me tratar disto. Tu és mesmo a minha cara chapada. Como é que tu estás, meu querido Son Goku? Eu, na verdade, nem sei bem quem tu és. Nem me interessa. Tu és assim tão forte... Então vamos. Que privilégio. Sempre pensei em como seria lutar contra ti dentro do teu corpo. Hã? Mas conversa é essa? Tu já vais perceber muito em breve. Assassino. Hã? O teu assassino. Um Son Goku contra o outro Son Goku. Esta luta acaba de ficar interessante. Tu não me estás a mostrar todo o teu poder, pois não? Eu fico muito contente por saber que estás interessado em conhecer-me. A forma de super guerreiro. Agora é a minha vez. Extraordinário. Então este é o verdadeiro poder do super guerreiro Son Goku. Tu, afinal de contas, és como eu. Também gostas de adversários fortes. Sim. Ah, mas que nível de energia! Mas o que é isto? Eu quero saber que força tem o guerreiro do espaço mais poderoso de todos. Para de aumentar. Porque é que o Son Goku não reage? Porque é que ele não está a lutar da mesma forma que lutou comigo? Não levar uma luta a sério desde o início é um péssimo hábito daquele cachalote. O quê? Tu estás a querer testar-me? Eu digo o mesmo de ti. Estou à espera de te ver na força máxima. Não há razão para tanta pressa. Isto está a ser tão divertido. Este guerreiro negro tem poder que nunca mais acaba. Ora, é o Son Goku, mas sem ser o Son Goku. Estou a sentir o nível de energia daquele guerreiro e não me parece nada estranho. Então pronto, tu vais me obrigar a ter de lutar na minha máxima força. Assim seja. Estou à tua espera. Magnífico. Ai, a dor que me infliges só faz com que eu me torne ainda mais forte. Ouve lá, tu não bates lá muito bem da cabeça. Ele voltou a aumentar o poder. A máquina do tempo. Aquilo é uma máquina do tempo. Então... Então foi assim que ele viajou no tempo. Não te desmaies! Ah! O quê? O que é que se está a passar? Mas será que a destruição do tempo e espaço está a obrigar-me a regressar? Não pode ser! Como é que ele desapareceu? Não consigo sentir. O nível de energia dele, ele desapareceu. Ele não desapareceu por vontade própria. Tens toda a razão. A máquina do tempo criou uma distorção no tempo e espaço. O que fez o anel do tempo reagir, obrigando o Guerreiro Negro a regressar ao futuro. A distorção é como uma ferida aberta, que está sempre a tentar sarar e voltar ao seu estado inicial. O anel do tempo obrigou o Guerreiro Negro a regressar à sua linha do tempo original. Foi como se anulasse a viagem no tempo. Eu voltei ao futuro. Son Goku. Então este é o poder do super guerreiro Son Goku. Felizmente pude experimentar em primeira mão a sua imensa força. Assim vou conseguir aperfeiçoar ainda mais a minha própria força. Parece que não consigo regressar ao passado. Não faz mal. Eu destruí a máquina do tempo e o Trunks nunca mais vai conseguir regressar. Não resta mais ninguém neste planeta capaz de me enfrentar. O que é que aconteceu àquele guerreiro? Ele deve ter regressado ao futuro. E agora eu não tenho como regressar para dar cabo dele. Mesmo depois de o meu pai e o Son Goku dizerem que iam lutar ao meu lado. Não há ninguém no futuro capaz de o enfrentar. Foi exatamente como ele disse. Ele vai destruir toda a humanidade. Ouve, Trunks. Se comparares esta luta com a vossa luta no futuro, como é que estava a energia dele? Ele é um pouco mais forte no futuro, Son Goku. Só um pouco mais forte, dizes tu? Sim, acho eu. Ora, então... Então não te preocupes. A verdadeira força do cachalote é muito superior ao que viste. E fica já a saber que eu também estou muito mais forte. Como é que conseguiram aumentar o vosso poder? O tempo passou por aqui. O nível de energia dele aumentando à medida que lutava contra ti, percebeste? Então pode aumentar muito mais. Contagem! 2 quer dizer 3! A equipa dos bombeiros de Pilaf apresenta-se ao serviço! O quê? Afastem-se! Deixem isto para os profissionais do combate a incêndios! Em posição? Em posição! Abrir água! Abrir água! Abrir água! Os bombeiros estão aqui para ajudar, senhora! Consegues reparar a máquina do tempo? Está demasiado danificada. Vou ter de construir uma de raiz. O caderno do futuro não pode ajudar? Não me vai ajudar lá muito. Não pode ser. É isso! Mamã! Mas onde é que está? Onde é que eu pus aquela coisa? Aparece! Mas onde é que está? Onde é que está? A máquina do tempo era a minha última esperança. Bom, agora os simples mortais não vão poder mais manipular o tempo como lhes apetece. Mas temos um problema bem mais grave para resolver. Por acaso reparaste no anel que aquele guerreiro estava a usar? Sim. Era um anel do tempo que apenas os deuses supremos têm permissão para usar. Um anel do tempo? Então o guerreiro negro é um deus supremo. Isso é impossível. Porque nenhum deus supremo tem a mesma cara que o Son Goku. Por acaso sabem a identidade do guerreiro negro? Bem, isso eu ainda não sei. Só se visita o futuro com um dos anéis do tempo. E regressa-se ao momento presente com o mesmo anel. Sempre foi considerado impossível viajar até ao passado com esse anel. E viajar até ao passado é absolutamente proibido, mesmo no mundo dos deuses. Viajar ao futuro e ao passado e depois ao presente. Ok, estou a ficar completamente baralhadito. Mesmo que tentasse explicar outra vez, tu simplesmente ias continuar sem perceber. Com esse anel seria possível viajar até ao futuro? Por favor, Deus, peço-lhe, empreste-me o anel. Tu és mesmo irritante, rapaz. Se não sossegares, vou acabar por dar cabo de ti, entendido? Eu sou um deus da destruição e os únicos deuses que podem usar os anéis do tempo são os deuses supremos, não percebeste? Desculpe, mas se eu não voltar, a Terra do Futuro vai... A Terra do Futuro vai... Mas tu és surdo. Se fizeres alguma coisa que contraria a passagem do tempo, podes provocar uma catástrofe. Tu e o Guerreiro Negro já nos meteram num grande sarilho. Será que ele vai voltar outra vez? Não me parece. Ele só veio parar ao passado porque o Anel do Tempo o trouxe até cá a fofura. Então, eu acho que vamos ter de ir ao futuro. Senão, como é que eu o vou defrontar? Alguém? Diga-me. Ah, é verdade, Whiz. Sim? Ouve, tu já manipulaste o tempo antes, não é verdade? Com o teu poder, não serias capaz de nos fazer viajar para o futuro? Infelizmente, isso é impossível. Eu apenas consigo fazer o tempo retroceder cerca de 3 minutos. É esse o meu limite. Ele tem razão. E será que não há nada que tu possas fazer, Bills? Não, não há. Conseguimos extingui-lo. Mais uma missão cumprida. Certo. Ao prestarmos os nossos serviços, já não podem dizer que estamos aqui a viver e a comer de graça. Ah, mas este trabalho bem merecia um belo de um pagamento, não achas, Pilar? Mas é claro, um dinheirito, mais um prato de acompanhamento, umas sobremesas, um belo de um bitoca cada 2 dias também não caía nada mal. Tens de conseguir cumprir a missão, mesmo que isso signifique abdicar de tudo, porque tu és a nossa única esperança. Não consegui cumprir a promessa que eu te fiz, mãe. Eu vou distraí-lo, tu é que tens de sobreviver, ouviste? Mãe. Nunca desistas. Tu não estás sozinho. Sim. E então, o que é que tu achas que eles vão fazer? O Vegeta está a dizer ao filhote para não desistir. Muito gostam os mortais de dizer isso. Mas às vezes não há nada que se possa fazer. É importante saber quando se deve desistir. Já agora, onde é que estão as salsichinhas de peixe? Nós comemos-las todas. Ai, somos uns comilões. Isso então quer dizer que esta é a última salsichinha? Que delícia! É importante saber quando é que se deve desistir, não é? Tão saborosa! Achei! Bulma, o que é que aconteceu para tu estares assim? Tive de procurar por todo o lado e não foi mesmo nada fácil. O que é que procuravas? Pessoal, afinal ainda há esperança. Tchanã! A máquina do tempo! Mas... Eu sabia que tínhamos outra! Sou eu, o Son Goku. O que é que se passa, Trunks? Hã? Aquela é a miúda que te ajudou no futuro já adulta? E há muita gente a tentar resistir ao Guerreiro Negro? Temos de nos despachar, que eles precisam da nossa ajuda. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Sentimentos Através dos Tempos. Trunks e Mai. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.